não tenho atual também. Não tenho ex, eu nunca namorei. Nunca namorei, se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro que empurrei. Eu nunca namorei, eu nunca namorei. Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro que.